Cumprimento o presidente da casa, vereador Guido Mário, colegas vereadoras, vereadores, pessoas presentes nesta casa no dia de hoje, veículos de comunicação e todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero iniciar minha fala no dia de hoje cumprimentando toda a nossa Secretaria de Educação do município pelo retorno do ano letivo que iniciou no dia de ontem. Equipes diretivas, professores, alunos, pais, enfim, todos aqueles que participam na luta pelo aprendizado de nossas crianças. Itaquara, todos os anos, tem se destacado com a conquista de muitos prêmios. E isso só é possível acontecer quando se tem profissionais preparados que tomam à frente iniciativas que fazem a diferença. Que possamos agora, em 2020, conquistar mais e mais prêmios para a nossa cidade, através desta secretaria importantíssima, que com certeza tem feito um grande trabalho no nosso município. É visível a satisfação dos pais e alunos com as equipes e com o trabalho que vem sendo desenvolvido dentro das nossas escolas. A educação sempre foi e sempre será a base de tudo. E isso é visível, inclusive, muito próximo de nós. Por falar em educação, eu quero cumprimentar na noite de hoje a secretária do CEPERGS, a Simone, e falar também a respeito da moção de contrariedade proposta pela minha colega vereadora Mônica ao Estado do Rio Grande do Sul pelo fechamento do turno da manhã da escola 27 de maio. A preocupação da vereadora Mônica Simone é a minha também. E como tu nos falaste na noite de hoje, pais, professores, comunidade em geral, estão todos envolvidos fazendo de tudo o que for necessário e preciso, começando hoje aqui pela Câmara de Vereadores. CEPERGS luta, como sempre, há 75 anos pela qualidade da escola pública, pela educação pública no estado do Rio Grande do Sul. E cabe a nós aqui apoiar, incentivar e lutar junto com essa classe tão abandonada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Quero também, senhor presidente, falar um pouquinho a respeito da Secretaria de Obras, na pessoa do nosso secretário Amarildo, que hoje está presente aqui na Câmara de Vereadores, pelo trabalho que vem sendo feito nos últimos dias. A população me cobra, eu passo as demandas para a secretaria responsável e, conforme eles conseguem, vão realizando as melhorias. Quero aqui cumprimentar pelo trabalho feito no nosso interior, a Estrada do Figueirão, Pega Fogo, Fazenda Fialho, Entrepelado, Açoita Cavalo e na localidade do Pega Fogo, que estão trabalhando no dia de hoje. Tudo com patrulhamento e ensaibramento. E aqui na cidade, nos bairros Santa Maria, Eldorado e Santa Rosa. Temos muitas outras demandas que a população nos cobra, que já foram encaminhadas para as secretarias responsáveis. Porém, sei que tudo não tem como fazer. Nunca foi feito e nunca será. Mas eu trabalho e cobro sempre da Secretaria de Obra, estradas boas para a nossa gente, que é o que mais nossa gente precisa, aonde não temos calçamento e nem asfalto. Cobro e vou continuar cobrando sempre. E não preciso vir aqui nessa tribuna. Temos Executivo Municipal e as secretarias municipais que nos recebem sempre que preciso for. Antes de encerrar, quero aqui deixar minhas condolências a todos os familiares do seu Osmar Gonzaga, falecido no último domingo. Seu Osmar, que era presidente do Sindicato Rural do Vale do Paranhama, além de estar também na presidência do Partido Progressista de Itaquara. Deixa um legado de muito trabalho aqui no nosso município. Encerro com a mensagem de Tennessee Williams. Penso que o ódio é um sentimento que só pode existir na ausência da inteligência. Os bons médicos não odeiam os seus doentes. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e desejar a todos uma abençoada semana.